Rádio USP FM São Carlos, em rede com a Rádio USP FM São Paulo e Rádio USP FM Ribeirão Preto, está colocando no ar Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade. Criação, produção, seleção musical e apresentação, Rubens Betting. Pesquisa cultural e musical, Eulália Alonso Betting. Jornalista responsável, Edmilson Lucchesi. Em nosso departamento de operações e gravações, Antônio Carlos, o nosso competente e querido Júnior. Bom dia, ouvintes da Rede USP de Rádio, em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Alô, vovô, alô, vovó, agora pela Rádio USP FM, Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade. Cartaz todos os domingos de manhã, com músicas da Era de Ouro do Rádio. Tudo isto para você, gente ouvinte, que está em sintonia com a Rede USP de Rádio São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Na abertura, nós vamos atender esta carta que vem da nossa Supercap, a nossa Pauliceia desvairada. Quem nos escreve é Dona Maria Gomes Barbosa, pela primeira vez conosco, e ela diz em sua missiva que São Paulo também amanhece ao som de Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade, e ela reside na Avenida 23 de Maio, Centro, em São Paulo. Para ela, em belíssimo arranjo do Tom Jobim para o coral, Elcio Álvares para a voz, Almir Ribeiro, do Tom Jobim, Se Todos Fossem Iguais a Você. Broco dos Festeiros, também nossa passarela sonora, para cantar, Duá de Souza, Leilão. Tudo isso para nossa gente ouvinte residente em São Paulo, que está em sintonia com a Rádio USP da Supercap, Dona Maria Gomes Barbosa, pela vez primeira conosco. Ela ainda seleciona do Jota Fortuna, com Francisco Petrônio, em belíssimo arranjo, esta volta, Raio de Sol. Teu caminho é de paz e amor. A tua vida é uma linda canção de amor. Abre os teus braços e canta a última esperança, a esperança divina de amar em paz. Se todos fossem iguais a você, que maravilha viver.

És um raio de sol em meus dias sem luz. Não vejo de amor e de paz que meus passos nas trevas conduz. És um raio de sol de suave calor que raiou no inverno dos dias meus, onde eu encontrei teu amor. Se alguém, a voz de alguém, por me mandar chamar, não voltou, diga que quem saiu, recado não pediu e nem deixou. Mas ela está em nossa sintonia, ouvindo e curtindo um jardim, um coreto, a música e a saudade. Agora ele que é gerente da nossa agência central aqui em nossa cidade de Carlos, do Banco do Brasil, ele que é o estimado senhor Carlos Lopes Correia em nossa audiência. E para ele, o gerente da agência central do Banco do Brasil aqui em São Carlos, o nosso gentil ouvinte, senhor Carlos Lopes Correia, esta maravilha do Hermínio Belo de Carvalho, numa interpretação soberba e diferenciada da Clementina de Jesus, sei lá, Mangueira. E ainda, para ele, o senhor Carlos Lopes Correia, gerente da agência central do Banco do Brasil aqui em nossa cidade, nós temos o conjunto formado por cegos, titulares do ritmo. Saudoso conjunto vocal, dando um show de intação neste samba do saudoso e bom baiano Assis Valente, Brasil Pandeiro. Está tendo alto, mas parece o céu no chão. Sei lá, em Mangueira a poesia feito o mar se alastrou, e a beleza do lugar pra se entender tem que se achar que a vida não é só isso que se é um pouco mais que os olhos não conseguem perceber e as mãos não vão tocar e os pés recusam pisar. Sei lá, não sei, sei lá, não sei, não sei se toda beleza de que eles falam sai tão somente do meu coração. Em Mangueira a poesia num sobe e desce constante, anda descalço ensinando um modo novo da gente viver, de pensar e sonhar e sofrer. Sei lá, não sei, a Mangueira é tão grande e que nem cabe explicação. Está sendo alto, está sendo alto, mas parece o céu no chão. Sei lá, beleza de que eles falam, sai